Olha a bola lançada para quem tocou, mas o Burgos não chegou. A defesa subiu junto. Você está vendo que subiu o Vivas por ali. O Vivas tocou de cabeça. Quando o Burgos foi, a bola já tinha entrado. Em cima do lance, lá o Houses viu a entrada da bola, fez o que tem que ser feito, correu para o meio do campo. O árbitro confirmou. Um para o Brasil, zero para a Argentina. Começou bonito aqui em Buenos Aires.